até gerar o som. Como querer capitanear o que há de bom. É amizade, é gente amiga no ar, é felicidade, a sua melhor companhia. Te ouvir,

não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz. Quero tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor a meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que povoam nessa minha solidão. Sonho de ser teu. Ainda estou sentindo a falta de você. De palma, ainda estou sentindo a falta de você. Lá no céu, lá no céu. Coisa linda. E que me queira. Vocês são maravilhosos, Aracaju. Que a diferença é você. RCB AM 1520, a rádio que toca o que você gosta. Alô, alô, você de Campos Belos e toda a região. Venha fazer suas compras com muito mais economia na União Ranche Carnes, o rei das carnes. Carne de qualidade com as melhores ofertas para você e toda a sua família. Estamos bem localizado na Rua Rui Barbosa, abaixo da Academia Lex Santana. Tota e Maísa, agradece a todos pela preferência. União Ranche Carnes, o rei das carnes. RCBAM, a rádio do povo. Venha conhecer o Rei da Ferragem, a mais completa ferragista de Campos Belos, onde você encontra tintas das melhores marcas, pias, vasos acoplados, caixas d'água, tubos e conexões, motosserras, arames lisos e farpados, mangueiras e tubos para irrigação, portas, venezianas e muito mais. Faça seu orçamento. No Rei da Ferragem, você não fica sem comprar, porque preço baixo está aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Temos os melhores profissionais para lhe atender. Rei da Ferragem, saída para Brasília. Telefone 3451-2219 ou 99983-9656. Tem muito mais pra você já já. Cola! A RCB AM 1520. Jogo milho pra salir. A Cerealista e Atacadista Sogrão tem promoção de 15% em todas as ração da marca Zoom. O sogro em grão de R$75 e o milho a R$80 o saco. Sem falar na semente Santa Fé, para você formar e reformar as pastagens. Vem que o celeiro tá lotado. É só administrar o telefone 3451-2400 ou então 99472-9874. É os Taizap. Onde você vai, vô? Aproveitar as promoções da Sogrão e é ligeirinho porque senão acaba logo. Sogrão, alimentando e plantando soluções. RCB AM, a rádio do povo. Atenção, clientes amigos, chegou mais novidades na Casa de Temperos do Gordinho. Plásticos, panelas antiaderentes, vasilhas em vidros, travessas, copos e muito mais. Atenção, chegou também copos para liquidificadores. Realizamos consertos. Continuamos com promoções no alho a granel e café moído na hora. Temos agora a maquininha para facilitar suas compras. Visite a Casa de Temperos do Gordinho e confira as novidades. Estamos localizados abaixo do Banco do Brasil, próximo ao Lojão Paulista. RCBAM, a rádio do povo. Aqui tem mais sucesso. Fale agora com a maior autoridade do mundo espiritual, Mestre Manuel de Ogum, um dos maiores espiritualistas da atualidade, especialista na área espiritual. Faça sua consulta pelos telefones ou pelo WhatsApp 779-8858-7793 ou 629-9845-4651. Ouça de segunda a sábado, das 7:30 às 8 da manhã. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Mestre Manuel de Ogum. RCB AM 1520, a rádio da região, a que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima dos seus ouvintes. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a nossa bodega do Maguila, mais de 20 estados acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E agora, meus amigos, vamos mandar abraços, né? Chegou a hora boa do nosso programa. Bora mandar um abraço pra gente que se liga na gente? Aquele abraço! Exatamente, vou mandar um abraço aqui a quem bota feijão no nosso prato, os apoiadores do nosso programa. Sim, meus amigos Miguel Dolode, Anderson Lima e Renato Silva. Se você gosta do nosso programa, né, da bodega do Maguila, já acompanha a gente tem um tempinho, gosta dos nossos quadros, da nossa conversa, enfim, quer ajudar a gente a se manter no ar? Então, ajude a gente no nosso apoio coletivo com qualquer valor, apoiocoletivo.com/bodega, mas lembre-se, só se você quiser e puder, beleza? Deixa eu mandar um abraço também às nossas rádios parceiras, sim, que propagam a Bodega do Maguila pelos céus do Brasil. Abraço aos meus amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metró, da Mega FM de São Paulo, da Rádio Pontas de Fernando Prestes, também em São Paulo, Planet Web Rádio de Franco da Rocha, Rádio Porteira Aberta de Botucatu, Rádio CNS de São Bernardo do Campo, galera também de Campinas e Bastos em São Paulo ligados na gente, Ferraz de Vasconcelos. Abraço, galera de Itajaí, Santa Catarina, pessoal da Web Rádio Ondas Caipira, meu amigo Carlos Bueno, aquele abraço. Abraço também a galera de Rondônia, cidade de Nova Mamoré, Natal, Rio Grande do Norte, pessoal da WRB e também da Cidade Nova FM 107,9. Também a galera de Pendências e de Brejinho ligados na gente pela Sucesso FM e pela RCB FM. A galera também do Rio de Janeiro, ligada na gente pela Novas Ondas FM 99,5, Sapucaia Sertaneja de Sapucaia e Rio de Janeiro também, e também o pessoal de Vila Nova do Piauí, Fronteiras Piauí, galera da Fronteiras FM 87,9, Regeneração, pessoal da Ideal FM, meu amigo R. Souza, aquele abraço. Abraço também ao pessoal de Piripiri Piauí, pessoal da Liberdade FM, também a galera de Timbaúba, Pernambuco, Belo Jardim, Pernambuco, Paula Freitas, Paraná, Areia, Paraíba, meu amigo Matias Santos e a galera da Rádio Web Mata Limpa FM. Enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços pro povo, porque agora é hora de música. Vem chegando ela! Agora, a música da Márcia Ferreira que o Adilson pediu! Exatamente, é hora da música da Márcia Ferreira que o Adilson pediu, e hoje ele pediu Márcia Ferreira, Vem Me Fazer Feliz, oferecendo pra mim e pra todos os ouvintes da Bodega do Maguila. Valeu, meu amigo Adilson, seu pedido é uma ordem. E depois, pra fechar a sequência, eu trago Ed Reis e a música O Pescador. É isso aí, mais uma sequência topada aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Aumenta o volume, já que eu volto. Vem me fazer feliz, vem me entrega do Maguila. 1 em cada 10 médicos recomendam. Pessoal, voltando aqui para fazer um jabazinho do nosso glorioso Instagram, né? Se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, você tá perdendo tempo, né? Faça que nem nossos amigos Henrique de Oliveira Couto, Samuel Lima, Carlos Emanuel, Rui Guilherme Filho, Renilson Souza, pessoal lá da Camaragibe FM de Alagoas, Yuri Rafael de Oliveira, deixa eu ver quem mais aqui, Alume Box Vidro, meu amigo Moacir lá de Sapucaia, Rio de Janeiro, Elton Lucas Sampaio, também o João Carlos, Phelps MacFergus, gente finíssima, aquele abraço. Enfim, nosso Instagram é Bodega do Maguila, você pode procurar direitinho, Bodega, B-U-D-E-G-A, do Maguila, D-O-M-A-G-U-I-L-A. Tem que pesquisar bem direitinho, porque senão não aparece. Bodega do Maguila, e lá você fica por dentro das nossas novidades. Agora, toda semana, a gente tá postando as nossas mensagens do dia, pra você começar a semana bem motivado, né? Também cortes do nosso programa, novidades dos quadros, sorteios, tudo acontece lá no nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila. Agora, essa sequência aqui, pelo amor de Deus, quem escolheu essa sequência tá com uma dor grande, viu? Nos córneos, vou trazer Magníficos, Pássaro Livre e depois Carlos Alexandre, Vem Me Socorrer, mais uma sequência pra machucar o músculo cardíaco aqui na sua Bodega do Maguila, então aumente o volume. Aquele passado livre que Ficou comigo saudade. Essa casa sem você é triste. Partiu com você a felicidade. Eu só sou feliz junto com você. Em nome do amor e ainda sinto, vem me socorrer. Nosso lar se desmoronou sem você aqui. Eu me desespero, vem correndo e me faz feliz, que eu te darei um amor sincero. Eu só sou feliz junto com você. Em nome do amor que ainda sinto, vem me socorrer. Eu estou morrendo lentamente com você na mente e no coração. Fico louco com você ausente. Venha me tirar dessa solidão. Eu só sou feliz junto com você. Em nome do amor e ainda sinto, vem me socorrer. Eu só sou feliz ainda sinto. Vem me socorrer. Eu só sou feliz junto com você. Rapaz, tá aí, você ouviu Carlos Alexandre, Vem Me Socorrer, música belíssima, claro. E antes eu toquei Magníficos, Pássaro Livre, mais uma sequência pra machucar o coração aqui na nossa bodega do Maguila. Mas enfim, agora é hora da gente mandar mais abraço. Bora mandar um abraço pro povo, porque tá difícil o negócio. Aquele abraço! É isso aí, alô galera de Garrafão do Norte, no estado do Pará, meus amigos da Rádio Web Jipuba, também o pessoal de Minas Gerais, Malacacheta, Almenara, Barbacena, pessoal da Rádio Web Mix, meu amigo Josimar Medeiros, também a galera de Belo Oriente, alô Lorival, aquele abraço, pessoal da nossa Rádio FM 89,7, a galera também de Ouro Fino, Minas Gerais, da Porteira Rádio Web, Fronteira, Minas Gerais, pessoal da Clube FM 91,7, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, ligada também na gente, Rondonópolis, Mato Grosso, Primavera do Leste, pessoal da Satélite FM, alô Maranhão, galera de Timon, da Rádio Tropical Web, meu amigo Lucas Rebelo, alô também a galera de Goiás, da Rádio Máxima de Goiânia, da Princesa Web Rádio de Rio Verde, Campos Belos, AM 1520, RCB de Campos Belos, Goiás, e a galera também da Dourada FM de Cachoeira Dourada, Goiás. Abraço também ao pessoal de Brasília, da Corno FM, da Mega FM Top de Ceilândia, ao pessoal também da Rede Latina Sat de Fortaleza, da Estilo Rádio Web de Fortaleza, meu amigo Edson Rodrigues, aquele abraço. Um abraço também à galera da Rádio Aracati, de Aracati, Ceará, a galera de Paraipaba, Senador Sá, enfim, a galera também da Rádio Cisal de Campo Formoso, Bahia, Rádio Nova Onda Web de Salvador, meu amigo Valdinei, toda a galera aí ligados na gente. Alô Carauari no Amazonas, pessoal da Rádio Carababá FM também conosco, e o pessoal de Alagoas pra fechar, meus amigos de Palmeira dos Índios, da Web Rádio Palmeira, Sintonia Web Rádio, a galera também da Camaragibe FM 87,9 de Matriz do Camaragibe, e da Rural FM de São José da Tapera em Alagoas. É isso aí, meus amigos, estou aguardando sua participação, tá bom? Eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente. Qualquer canto do Brasil, você pode mandar mensagem que a gente bota teu áudio aqui no ar, bota tua mensagem aqui no ar pra todo mundo acompanhar. Nosso zap é este aqui. DDD 89 99992-7022. Falou! Agora, meus amigos, eu vou pro intervalo e daqui a pouco eu vou voltar falando deste assunto. O que é que acontece quando a gente engole chiclete? Né? Nossa mãe dizia pra gente, ô menino, cospe esse chiclete que senão vai grudar na tua tripa, né? Vai enganchar no coração. Será que é verdade isso? Vamos desvendar este mito daqui a pouco e tocar mais música também aqui na sua bodega do Maguila, o pior programa do rádio, mas que também é prestação de serviço. Por que não? É já que eu volto. A bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Que a diferença é você. RCB AM 1520. A rádio que toca o que você gosta. Venha conhecer o Rei da Ferragem, a mais completa ferragista de Campos Belos, onde você encontra tintas das melhores marcas, pias, vasos acoplados, caixas d'água, tubos e conexões, motosserras, arames lisos e farpados, mangueiras e tubos para irrigação, portas venezianas e muito mais. Faça seu orçamento. No Rei da Ferragem, você não fica sem comprar, porque preço baixo está aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Temos os melhores profissionais para lhe atender. Rei da Ferragem, saída para Brasília. Telefone 3451-2219 ou 99983-9656. É hit. É top. É aqui. RCB AM. Joga o milho pras galinhas. A Cerealista e Atacadista Sogrão tem promoção de 15% em todas as rações da marca Zump. O sogro em grão de R$ 75,00 e o milho a R$ 80,00 o saco. Sem falar na semente Santa Fé, para você formar e reformar as pastagens. Vem que o celeiro tá lotado. É só administrar o telefone 3451-2400 ou então 99472-9874. É os Taizap. Onde você vai, vô? Aproveitar as promoções da Sogrão e é ligeirinho porque senão acaba logo. Sogrão, alimentando e plantando soluções. RCBAM. Toca. Sucesso. Atenção, clientes amigos, chegou mais novidades na Casa de Temperos do Gordinho. Plásticos, panelas antiaderentes, vasilhas em vidros, travessas, copos e muito mais. Atenção, chegou também copos para liquidificadores. Realizamos consertos, continuamos com promoções no alho a granel e café moído na hora. Temos agora a maquininha para facilitar suas compras. Visite a Casa de Temperos do Gordinho e confira as novidades. Estamos localizados abaixo do Banco do Brasil, próximo ao Lojão Paulista. RCB AM 1520, a rádio da região, a que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima dos seus ouvintes. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, já chegando com aquele gás, naquele naipe, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do primeiro boletim a informar o último a saber, o corno no ar. Hoje também vamos trazer à tona uma dúvida cruel que aflige as mentes da população Brasil afora. O que que acontece quando a gente engole chiclete sem querer? Gruda na tripa? Desce reto? Vamos falar disso hoje. E tocar também muita música, atender os pedidos do povo. Enfim, nosso Bodega Zap já está à sua inteira disposição para você participar, mandar seu áudio, sua mensagem. Então não seja um ouvinte silencioso. Participe do nosso programa. Nosso número é qual, Mr. Abraham? DDD 89 99992-7022. Obrigado. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Então, pessoal, o assunto que eu vou falar aqui é um assunto um tanto polêmico, né? Um assunto que eu tava me segurando para falar por muito tempo, mas que eu não vejo mais razão para não falar disso, né? Na minha humilde opinião, claro, sem querer ofender qualquer um que pense diferente do meu ponto de vista, porque cada um tem o seu gosto, tem a sua forma de pensar, mas também olhando para este assunto em uma perspectiva diferente, sem condenar a visão de alguém e tentando tornar objetificado, considerando a opinião válida de cada um, de você, meu ouvinte, né? Você que me ouve, toda semana tá aqui comigo. Eu acredito sinceramente e devo afirmar com toda certeza que eu me esqueci completamente o que eu ia dizer. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. É isso aí, começando agora a parte musical da nossa bodega. Vou começar com uma música. A galera do Piauí vai lembrar, né? A galera que nos acompanha aí na Fronteiras FM, na Vila Nova FM, na Liberdade FM de Piripiri, na Ideal FM, vão lembrar na hora. Grande tema do programa Comando 10, saudoso, né? Na TV Antena 10. Alcimar Monteiro, Cavalo do Céu, é com essa que a gente abre a nossa Bodega do Maguila de hoje. Depois eu trago Fábio Mendes e a música Nissei. E pra fechar, Fogo na Roupa e a regravação da música de KGB, Ponte Aérea pra Shangri-La. Essas três carimbadas pra começar e muito bem. A minha, a sua, a nossa Bodega do Maguila. Então aumenta o volume, arrasta as cadeiras e vem dançar com a gente, vem curtir o pior programa do rádio. Galopando, voando, correndo, pulando, cavalo lá vai. É o cavalo do cão, é o cavalo do céu, é o cavalo de Deus. Cavalo... afogando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento. Lá vai o cavalo no céu, lá vai o cavalo no céu, entre as nuvens brancas de algodão, voando, anunciando a ressurreição, levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão, batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração. Do céu é o cavalo de Deus, cavalgando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento. Lá vai o cavalo no céu, lá vai o cavalo no céu, entre as nuvens brancas de algodão, voando, anunciando a ressurreição, levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão, batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração. Sangrando todo amor pra banhar esse mundo, julgando nossas vidas apenas num segundo. Lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar. Do Maguila, só se fala em outra coisa. Seu olhar abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos. Bodega do Maguila, oba. Você ouviu Fogo na Roupa, Ponte Aérea pra Shangri-La. Antes eu toquei Fábio Mendes e a música Nisei, música belíssima. E abrindo a sequência eu toquei Alcimar Monteiro, Cavalo do Céu. É isso aí, meus amigos, é a Bodega do Maguila, sempre trazendo o melhor da música. Músicas que não tocam com muita frequência nas rádios de todo o Brasil. A gente desenterra e traz aqui pra você. Agora, meus amigos, chegou a hora da gente trazer o primeiro boletim de notícias a informar o último a saber. Né, que é o Corno no Ar. Hoje, em homenagem ao mês das mulheres, vão ser mais notícias relativas às mulheres, né? Então muita atenção. Mas enfim, tome cuidado, né, pra você não figurar nas manchetes deste glorioso quadro. Alô, alô, Corno no Ar, alô. Música, Para evitar futuros chifres, noivos assinam um pacto anti-traição antes do casamento. Em algum lugar do Brasil, faltam 30 minutos para a próxima meia hora. No oferecimento de Fósforos Pajeú, acenda e enfie no fogão. O Corno no Ar. As irmãs australianas Anna e Lucy Dessink, conhecidas como as gêmeas mais idênticas do mundo, anunciaram que estão tentando engravidar do mesmo homem simultaneamente. Elas se relacionam com Ben Barney há 11 anos. As gêmeas de 35 anos fazem questão de que seus filhos nasçam juntos. Em entrevista ao site britânico Daily Mail, elas disseram ainda que querem ser mães do filho uma da outra. Além de viverem juntas, as duas costumam se vestir e agir da mesma maneira. Anna e Lucy ainda dizem possuir uma recomendação médica para não se separarem de forma alguma. As duas estrelam um programa de TV na Austrália, onde mostram sua rotina e o que fazem para se manterem idênticas em todos os aspectos. O noivo das mulheres diz que não se incomoda com a situação, já que também tem um irmão gêmeo. Segundo Ben, isso faz entender melhor as ações das noivas. É realmente aí um negócio complicado, porque é um casal de gêmeas tentando engravidar do mesmo homem que também tem um irmão gêmeo. Aí você não sabe se tá traindo ou não, é um negócio complicado. Embaralha a cabeça. Após descobrir uma traição do companheiro com uma atendente de uma loja de eletrodomésticos na capital do Amazonas, Manaus, uma mulher ainda não identificada foi até o local de trabalho da suposta amante e distribuiu prints de conversas no WhatsApp expondo a relação extraconjugal. A confusão foi registrada em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana. Nas imagens, a mulher aparece mostrando as conversas que o marido teve com a atendente pelo Zipzop e começa a distribuir as provas da traição para outros clientes e vendedores da loja. Em seguida, a mulher identifica a suposta amante no setor em que ela trabalha e começa a expor o caso dentro da loja. Ela foi contida por outros profissionais do estabelecimento e foi retirada do local. A assessoria da loja onde o episódio foi registrado informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. A seguir, para evitar futuros chifres, noivos assinam pacto anti-traição antes do casamento. Fósforos Pajeú são baratos. Fósforos Pajeú são fáceis de usar. Fósforos Pajeú não te deixam na mão. Por isso, da próxima vez que você for ao supermercado, considere levar uma caixa de fósforos Pajeú, pois ele é de madeira de lei. Você pode confiar. Fósforos Pajeú. Acenda e enfie no fogão. Última notícia. Um casal de Belo Horizonte, capital de Minas, fez algo um tanto inusitado. Firmou um pacto antes do casamento, onde fica estabelecido que, se um trair o outro, terá de pagar uma multa de R$180 mil. O documento foi validado pela juíza titular da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte. À justiça, os noivos argumentaram que o lado inocente deverá receber a indenização pelo possível constrangimento e vergonha que pode passar aos olhos da sociedade. A juíza que validou o pacto anti-traição aponta que a decisão é fruto da liberdade que o casal tem de decidir como vai ser a relação deles, uma vez que o dever da fidelidade está previsto no Código Civil. Ela ainda afirma que qualquer casal pode fazer a mesma coisa, não somente com relação à traição, mas também a outros temas, desde que esses temas não violem os princípios de dignidade humana, igualdade entre o casal e solidariedade familiar. Já pensou se a moda pega? O tempo hoje continua da mesma forma que ontem, com cada hora durando 60 minutos e cada minuto durando 60 segundos. A temperatura média de cozimento de um frango é de 180 graus. Mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial merecer uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila. Bodega. Tá aí, você ouviu o Corno no Ar, o boletim de notícias que informa sempre o último a saber. Agora, meus amigos, vamos pro nosso primeiro intervalo, vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos e daqui a pouco eu volto com mais música, com mais conversa jogada fora, mandando abraços pro povo e aguardando a sua participação botando seu áudio aqui no ar. 89999927022. 89 ao DDD 99992. Anotou? 7022. Eu vou pro intervalo, aguardo seu áudio, 2 minutinhos só, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Boa de ouvir, a boa de curtir. RCB AM 1520, a rádio da região, a que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima dos seus ouvintes. Sempre com você. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a nossa bodega do Maguila. E antes da gente ir de mais música, eu prometi e vou falar desse assunto. Vamos prestar um serviço de utilidade pública aos nossos ouvintes? Sim, porque vocês merecem. Nós somos o, entre aspas, pior programa do rádio, mas não quer dizer que a gente não possa fazer aqui uma coisa boa, não é verdade? Vamos lá. Comer chiclete faz mal? Será se o chiclete gruda na tripa quando você come? Gruda no estômago e não sai de jeito nenhum? Porque quando a gente era criança, né? Quando a gente comia chiclete, a mãe da gente dizia: ó, menino, cospe esse chiclete fora, senão vai grudar na tripa. Né, vai grudar no estômago e depois não sai. E a gente fica com medo. Né? A gente que é criança é impressionado. Ainda mais numa época em que você via certas matérias em jornal de pessoas que iam no banheiro e botavam tudo pra fora. Enfim, é um negócio traumatizante. Eu não queria nem falar aqui, porque agora é. Né, no, o horário não permite, mas muita gente ficou com essa dúvida de que se engolisse o chiclete ganhava uma prisão de ventre instantânea. E eu devo dizer a vocês que não. Não, não acontece isso, né? Por exemplo, mesmo que o chiclete ele não se dissolva com os ácidos gástricos e tudo, né? Ele ainda pode passar, ele desce reto. Se for um pedacinho pequeno, tipo aqueles, né, aqueles, que eu não posso falar o nome, né? Porque senão eu vou estar fazendo merchan, mas é aquele fininho, né? Aquele fininho, chiclete fininho que você conhece e sabe do qual eu tô falando. E esse desce normal, tá bom? Agora, o seguinte, se você engolir muito chiclete por muito tempo, tipo, porque tem casos aqui, casos clínicos, de uma criança, em 1998 foi registrado, uma criança de 4 anos que vinha sofrendo de constipação. Essa criança mascava de 5 a 7 chicletes por dia, e toda vez engolia o chiclete. Aí quando os médicos foram ver o que é que estava causando essa prisão de ventre, essa dor de barriga, eles viram que tinha um bolo de chiclete no estômago do menino, no intestino do menino, aliás, nem no estômago, no intestino. Então aí você vê, né? Se for algo muito exagerado, acontece. Mas se você engolir assim por acidente, não gruda no coração, não gruda nas tripas, pode comer seu chiclete tranquilo, não é? Só não cuspa no chão, pelo amor de Deus, porque sinceramente é uma raiva que eu passo quando eu tô andando na rua e o chiclete no chão eu acabo pisando em cima. Porque junta o chiclete, junta a sujeira, junta a terra e fica aquela gastura quando você anda, aquele barulho de terra arrastando de pedra, é horrível. Por favor, não faça isso, tenha o mínimo de civilidade. Se não for engolir o chiclete, joga no lixeiro, né? Não seja ceboso, vamos lá ter um pouco de civilidade. Não é verdade? Enfim, é um pouco de cultura inútil que eu trouxe aqui pra vocês. Espero que tenha servido, né? O chiclete não gruda quando você engole, mas em casos muito extremos, vai ter que fazer uma operaçãozinha, viu? Mas enfim, vamos agora de mais música. É, eu vou trazer aqui uma sequência bacana. Deixa eu ver aqui, onde é que está o roteiro? Oh meu Deus, perdi aqui. Ah, agora tá aqui. Muito bem, obrigado. Vou trazer Ângelo Máximo, Eu Não Troco Você Por Ninguém. E depois Baltazar, Passagem Só de Ida. Mais uma sequência, ó, de doer os córneos. Na verdade, a gente hoje aqui tá inspirado. Vamos lá, mais uma sequência direto da vitrolinha da bodega. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Acha que eu esteja gostando de outra menina, mas a verdade sempre é esta, meu bem. Eu não troco você por ninguém. Eu não troco você por ninguém. Nem mesmo a tristeza que você me traz, nem os teus sorrisos para outro rapaz, não me mudam de opinião. que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu, você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa, por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão, nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedir. Baltazar, passagem só de ida. Antes eu toquei Ângelo Máximo, eu não troco você por ninguém. É isso aí, meus amigos. É a Bodega do Maguila que está chegando aos seus instantes finais. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim. O tempo ruge, a Sapucaí é grande e a gente tem que ir embora. Mais semana que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, eu tô aqui com você e eu espero sua audiência e a sua participação. Tá bom? Não me deixe no vácuo. Eu quero você comigo aqui. Mande seu áudio, mande sua mensagem, diga de onde é que você tá ouvindo a gente, pode pedir sua música, pode mandar seu abraço. A gente te coloca aqui no ar, sim. Se não der pra botar hoje, a gente coloca na outra semana e assim sucessivamente, mas a gente coloca seu áudio, atende seu pedido, tá bom? Antes de eu ir embora, deixar aqui minhas redes sociais, né? Meu Twitter, meu Instagram. Twitter é Ian José Silva e o Instagram Ian José Silva FNT. Tem também o Instagram do nosso programa, que é aquele que eu já falei, Bodega do Maguila, onde você acompanha todas as nossas novidades. Então siga lá, beleza? Bodega Domaguila, Bodega do Maguila. É isto aí. Pra fechar, eu trago Miro Alves e a música é Impossível Esquecer Um Grande Amor. Pra fechar essa bodega de hoje, né, teve muita música romântica. Rapaz, né, pra amolecer os corações neste mês de março, mês das mulheres, mulheres todas lindas, não é verdade? Então, pra fechar com chave de ouro, a gente traz essa de Miro Alves, É Impossível Esquecer Um Grande Amor. Nos vemos semana que vem, viu, se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera, cuidem-se. Vendo ausente de quem amo loucamente, dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra, amando falsamente outro e me pensando. Na minha vida outro amor também surgiu, tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver contra, pensando em você. Amar alguém que é de alguém, mas eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino transformou tudo em sofrer. De lembranças eu transporto seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que busca, sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Foi tão bonito nosso amor, amor eu sei, mas sei também que nunca mais irá voltar. Outro carinho, outro amor igual não tive. Assim pensando também está. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino tudo em sofrer. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais também. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. A Neila vem aí para trazer as informações. Enquanto isso, as penalidades já vão ser decididas. Tá por ali o Claudinho e o Cássio para aquela decisão. Quem vai bater primeiro, quem vai bater depois, a ordem, o canto e tudo mais. Tá ali o Rafael Claus também dando aquela decidida. Parece que tá tudo certo ali para as posições das penalidades. Neila Gonçalves, você consegue já nos ouvir? Ainda não. Já nossa repórter vai trazer todas as informações e vai acompanhar com a gente o pênalti a pênalti também. Neoquímica Arena, muita torcida marcando presença, o torcedor corintiano incentiva, sabe que esse momento é importante para as penalidades. Tá ali o Cássio e o Jefferson Paulino se aproximando, o Rafael Claus com a bola debaixo do braço, já vai colocando na marca da Cal. E conheceremos quem será o primeiro e o segundo a bater. Gol colocado ao lado esquerdo. Ainda não, Neila, ainda não. Você tenta tirar aí do mundo, vamos ver se consegue agora. Já nossa querida Neila vai. Agora sim eu te ouço. Pode falar, Neila. Ainda não. Enfim, o Cássio já tá ali se posicionando para se colocar do lado. Primeira penalidade é do Corinthians. Vai para cobrança o Roger Guedes. Na meta, o goleirão Jefferson Paulino. Tá se posicionando ali o camisa 12 da equipe do Ituano. Na verdade, é o Fábio Santos. Fábio Santos para a bola. Tá posicionado pelo Rafael Claus para cobrança. Primeira cobrança é do Corinthians. Vai partir para a bola. Correu, bateu, defendeu Jefferson Paulino. Defende o goleiro da equipe do Ituano. O Fábio Santos vai para a cobrança. O goleirão defende. Primeira perdida pelo Corinthians, ô Neila Gonçalves. Me ouvem, gente? Sim. Fábio Santos, né, foi o primeiro a cobrar, a batida bateu de direita, mas ali o goleiro do Ituano estava esperto e conseguiu garantir a primeira defesa das penalidades. Agora é a equipe do Ituano. Vai ali o camisa 7 se posicionando para a cobrança, o Eduardo Persson. Eduardo Persson na cobrança. Vai partir para a bola, correu, bateu, converteu. Gol do Ituano, Eduardo Persson no meio do gol, abre o marcador para a equipe de Tuneila. Uma boa batida agora do Eduardo Persson, né? O jogador jogou para um lado, o Cássio foi para o outro. Agora o Ituano está na frente, 1-0. 1-0 para a equipe do Ituano. Agora o Corinthians tenta dar a resposta. Vamos ver quem vai na bola dessa vez. Apenas aguardando ali a chegada do jogador para cobrança. Vai ali o Juliano. Vai Juliano para a bola. Vai correr, tomou distância, bateu, converteu. Juliano converte pelo lado corintiano. Deila. Boa batida do Juliano, né? Juliano bateu pro lado direito, o goleiro foi pro lado esquerdo, sem chances de defesa, agora tá tudo igual. 1-1. Agora o Ituano vai pra batida. Ituano pra cobrança. Pra quem sabe se manter à frente do placar ou não. Vamos ver quem tá nela. É o camisa 18. É o José Aldo. José Aldo na bola. Tomou distância. Autorizado pelo Rafael Claus. José Aldo na bola. Vai correr para cobrança. Tomou distância. Bateu, converteu. Volta à frente do placar. Equipe do Ituano. José Aldo, autor do gol. Neila Gonçalves. José Aldo bateu com a perna direita para o canto esquerdo. Cássio para o outro lado. Ituano na frente nas cobranças. 2-1 resultado. Vamos ver quem vai agora pelo lado corintiano. 2-1 nesse momento. Ali tomando distância é o Fausto Vera. Fausto Vera na bola. Na meta o goleirão camisa de número 12, o Jefferson Paulino. Autorizado pelo Rafael Claus. Fausto Vera correu, bateu, converteu. Gol do Corinthians, 2-2. Fausto Vera, autor do gol, Neila. Bateu firme no canto esquerdo. O goleiro Jefferson caiu pro outro lado. Agora o Corinthians tem 2 cobranças convertidas. E o Tano também 2 cobranças convertidas. Pois é, o Ituano segue na frente por o Corinthians ter queimado a primeira, a do Fábio Santos. Vamos ver agora quem vai pro Ituano. Já tá ali posicionado. Eu acho que é o Mário Sérgio, tenho minhas dúvidas. Não, é o 14, é o Rafael Pereira. Rafael Pereira na bola. Cássio no gol. Tomou distância. Aguarda a autorização do Rafael Claus. Demora ali um pouquinho, camisa 14. Agora sim. Correu, bateu, gol. Converteu. Volta à frente do placar. Rafael Pereira, autor do gol. Neila Gonçalves. Demorou para bater, mas bateu firme no alto. O Cássio nem se moveu do lugar. Agora o Ituano tá com 3 cobranças. E o Corinthians tem 2 do momento. Essa o Cássio poderia defender. Foi em cima dele praticamente. O Cássio não foi nessa. Foi pegado desprevenido. 3-2, o Ituano segue na frente. Ô Alex, bateu bem o jogador do Ituano. Eu discordo, eu acho que pênalti tem que ser assim mesmo. Vai no meio do gol, enche a bicuda. Quase nenhum goleiro pega. Tudo bem que foi no meio, mas é muito forte. Não tem tempo de reação um goleiro. E Yuri Alberto dessa vez na cobrança. Pra manter o Corinthians vivo por enquanto. Toma distância o camisa 9. Aguarda um pouquinho, agora sim vai nela. Correu, bateu, converteu. Tudo igual novamente. 3-3, Neila. Mais uma cobrança batida pelo lado do Corinthians. O Yuri conseguiu converter. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Agora o Corinthians converteu a terceira. E o Ituano vai para a sua última cobrança. Quinta cobrança. Desculpa, quarta cobrança. Vai para a quarta cobrança agora a equipe do Ituano. Por enquanto, 3-3 o resultado. A vantagem ainda permanece com o Ituano, que converteu 3. O Corinthians já desperdiçou uma. Na bola, Raí Ramos, autor do primeiro gol do Ituano na partida. No gol, Cássio. O torcedor corintiano faz aquela pressão. 3-3 o resultado. Raí Ramos na bola. Vai partir para a cobrança lateral direito do Ituano. Tomou distância, correu, bateu, perdeu! Ela explode no travessão, não entra! Desperdiça a oportunidade, Ituano. Cássio leva as mãos aos céus, agradece! E mantém o Corinthians e mantém as penalidades empatadas. Desperdiça o Ituano, Neila! Exatamente, bateu muito forte, acabou acertando o travessão e agora deixou tudo igual, né? O Corinthians vai agora para sua outra cobrança e agora tá tudo igual, 3-3 para cada lado. Vai agora o Corinthians para a quinta cobrança. Vai Roger Guedes. O Cássio ajoelha, faz a sua prece. Toma distância, Roger Guedes na cobrança. Jefferson Paulino no gol. Vai partir pra bola, correu, bateu, converteu. Gol do Corinthians, 4-3, Neila. Roger Guedes converteu bem, né? O goleiro foi pro mesmo lado da cobrança, mas não conseguiu chegar na bola. Agora o Corinthians tem 4 conversões e o Ituano precisa fazer a sua última conversão. Sabe que esse momento é importante, o Ituano. Se perder, acaba. Se marcar, continua. Momento decisivo da partida. O Ituano vai para sua última cobrança normal. 4-3 o resultado. Vai para a cobrança, Cássio na meta. Já tá ali posicionado. Claudinho para cobrança. Camisa 3 às costas. Toma distância. Autorizado pelo Rafael Claus. Correu, bateu, converteu. Tudo igual novamente. 4-4 o resultado, Neila. Boa cobrança do Claudinho, né? Canto esquerdo, forte e firme. O Cássio pro outro lado. E agora tá tudo igual. Vamos para as alternadas. Vamos para as alternadas. 4-4 o resultado. Chute no meio. Cássio escolheu o canto. Não chegou nela. Corinthians vai para a primeira alternada. Jefferson Paulino vai pro gol, goleiro da equipe do Ituano. 4-4 o resultado. Vai para a cobrança agora o Corinthians. É o Maicon. Maicon na cobrança. No centro do gol, Jefferson Paulino. Rafael Claus autoriza. Tá posicionado, camisa 7 corintiano. Correu, bateu, converteu. 5-4 para a equipe do Corinthians, Neila. Mais uma batida bem feita, né? O Marcon converteu para um lado direito, o goleiro para o lado esquerdo. E agora o Corinthians. Agora o Ituano precisa converter. O Ituano precisa converter, sabe que esse momento é importante. Tem que se manter vivo na partida. 5-4 é o resultado. O Maicon pede pro torcedor corintiano incentivar, sabe que esse momento é importante. Cássio no gol. Jefferson Paulino para cobrança. Vai para cobrança o goleirão da equipe do Ituano. Vamos ver o que acontece. Autorizado pelo Rafael Claus. Jefferson Paulino na bola. Tomou distância, correu, bateu, converteu. Tudo igual novamente, goleirão Jefferson mantém a equipe do Ituano nas penalidades, Neila. Cobrança firme no alto do lado direito, Cássio pro outro lado, sem chance de defesa, segue tudo igual, 5x5. 5x5 e nós seguimos. Vamos para a sétima cobrança. 5 convertidas, uma errada de cada lado. Torcedor lituano faz a festa. Vai agora o Corinthians para a bola. É o camisa de número 25 do Corinthians. Tomou distância, correu, bateu, converteu. Converte mais uma ali. O Bruno Mendes mantém o Corinthians na frente do placar novamente, Neila. Bruno Mendes foi pro lado direito ali, bateu meio alto, né? O goleiro foi pro mesmo lado, mas não conseguiu segurar. Corinthians na frente novamente. Corinthians na frente. Agora a equipe do Ituano para quem sabe se manter viva no jogo. Vamos ver quem vai agora para a cobrança. 6x5 o resultado. Vai tomando distância. Ainda não conseguindo identificar quem tá na bola. Vai para a cobrança agora a equipe do Ituano. Correu, bateu, converteu. Converte a penalidade ali o camisa 17, o Lucas Siqueira. 6x6 para a equipe do Ituano, Neila. Lucas Siqueira chutou ali firme pro lado esquerdo, Cássio caiu pro canto direito, tá tudo igual agora, 6x6 para cada lado. Preocupação no gol pelo lado do Ituano. Fagner na bola. Tomou distância, correu, defendeu. Defende Jefferson Paulino. Desperdiça a oportunidade. O Ituano pode fazer história nesse momento. Fagner perde a penalidade máxima, Neila. Fagner bateu mal, né? Acabou mirando onde ia chutar. O goleiro estava ali esperto ali, do lado esquerdo, acabou defendendo. E agora o Ituano tem a chance de converter e se classificar para a próxima fase. Tem toda a chance, tem toda a esperança, equipe de Itu. Pode ser a última cobrança do jogo. Vai tomando distância ali o jogador da equipe do Ituano. Eu acredito que seja o camisa 10, o Gabriel Barros. Gabriel Barros na bola. Vai tomando distância. Cássio no gol. Correu pra bola, vai devagarzinho, tomou distância, correu, defendeu Cássio! Defendeu Cássio! Pra manter o Corinthians vivo! Pra bandeira, a luz no fim do túnel. Cássio pra fazer a defesa, Neila. Gabriel acabou convertendo, batendo mal ali também, né? Acabou indo pro mesmo chutando pro lado direito. O Cássio conseguiu garantir ali a defesa e manter o Corinthians vivo na disputa. O Mário Sérgio, só pra me corrigir, foi o 16, o Mário Sérgio. Só corrigindo o cobrador do pênalti. Agora vem o Corinthians. Vem o Corinthians para se manter vivo. Vem o Gil na bola. Na cobrança do camisa 4, corintiano. Zagueirão. Vai tomando distância. Autoriza Rafael Claus. Correu, Gil bateu na trave. Comemora e comemora muito o goleiro da equipe do Ituano, o Jefferson Paulino. O Gil desperdiça. Volta o Ituano à vantagem, Neila Gonçalves. Gil desperdiçou a batida, né? Tirou muito a bola, acabou acertando a trave ali. Jefferson foi pro lado errado, mas contou com a sorte ali. Agora o Ituano novamente tem a chance de se classificar. É o Ituano que tem oportunidade. Pode garantir o seu passaporte. Pode garantir a sua classificação para as semifinais. Pode possivelmente pegar o Palmeiras, dependendo muito do resultado do jogo a seguir, o jogo próximo. Vem Ituano na cobrança, no gol Cássio. Para a bola, o camisa 19 às costas. Felipe Saraiva, autorizado, correu, bateu, converteu, gol! MF, gol, gol, gol! É do Ituano! Para fazer a história, para fazer a alegria da interior, da equipe de Itu, avança o Ituano, elimina o Corinthians nas penalidades máximas e se classifica para a semifinalíssima do Campeonato Paulista. A vaga é do Ituano depois das penalidades. 7-6, o resultado final nas penalidades garante, carimba, vaga o Ituano nas semifinais. Tá nas semifinais do Ituano e começa agora da MF, o pós-jogo MF, no comando de Eduardo Couto. Está no ar, pós-jogo MF, com as informações e opiniões sobre a partida em mais uma transmissão com selo de qualidade MF. Este conteúdo é apresentado por Pinnacle. Acesse www.pinnacle.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Ok, pós-jogo MF devidamente no ar. E eu já sou na Neila para passar aí os números da partida. Vamos lá, conto para os minutos, momentos finais da partida, né? Ao todo, no tempo normal, foram 13 chutes para o lado do Corinthians e 9 para o lado do Ituano. 76% de posse de bola da equipe do Corinthians, 24% do Ituano. Precisão de passe, 87% para o lado do Corinthians, 66% para o lado do Ituano. Faltas foram 5 para a equipe do Corinthians e 9 pelo lado do Ituano. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Não tivemos cartões vermelhos. Impedimentos, 2 para o lado do Corinthians e 1 para o lado da equipe do Ituano. E escanteios foram 3 para o lado do Corinthians e não tivemos escanteios pelo lado do Ituano. É isso, Vinícius. O que fazer agora depois da eliminação o Corinthians? Bom, não pode começar uns caças bruxas, né? Fernando Lázaro tá começando o seu trabalho agora, foi eliminado nos pênaltis, é uma eliminação muito precoce, mas também nada de se encerrar um trabalho promissor. A equipe do Corinthians sofreu também com a lesão do seu principal jogador, né? Que é o Renato Augusto. Não fez uma boa partida hoje, nós comentamos sobre isso no decorrer do jogo. Corinthians não pressionou, não foi tão afoito como geralmente é na sua casa. O Corinthians segue, né, no tempo normal sem perder na sua casa. Agora são 5 vitórias e 2 empates, né, no campeonato. Sai dessa forma, o Ituano foi muito guerreiro, fez uma ótima partida e chega pela segunda vez a uma semifinal. Coincidências ou não, a última vez que o Ituano chegou numa semifinal, pegou também o Palmeiras. Naquela ocasião foi no Pacaembu, ganhou de 1-0 naquele jogo e se consagrou campeão. E quem sabe agora, né, no Allianz Parque, o Ituano acabe fazendo história novamente, passando pela equipe do Palmeiras e chegando a mais uma final. O que no caso, né, claro, o Palmeiras é favorito, mas também não pode achar que vai ser um jogo muito fácil. Hoje o Ituano mostrou que não é bem assim. O Corinthians agora para a temporada tem que se concentrar nas grandes competições, no Campeonato Brasileiro, que vai vir aí, uma Libertadores também, e na Copa do Brasil. A equipe está num trabalho muito novo, mas que em alguns jogos realmente demonstrou também um bom poderio, um bom repertório. E vamos ver, né? Deixar pelo menos o Fernando Lázaro trabalhar. Não pode se encerrar um trabalho por uma eliminação nos pênaltis. É isso, já o Ituano é sonhar, né? Como você bem falou, agora é tentar fazer história e manter esse sonho vivo com, claro, o torcedor do Ituano sempre dando aquela moral, aquele apoio. Exato, e agora a Federação Paulista, né, vai definir quando será, provavelmente no final de semana, essa partida. Mas eu acredito que esse resultado também, óbvio, o São Paulo ainda não passou, mas também tudo está indicando, né, que indique que teremos mais uma vez, pela terceira vez seguida, né, Palmeiras e São Paulo numa final. Se tudo ocorrer como todo mundo espera, né, sem grandes zebras, seria pela terceira vez seguida essas duas equipes numa final. É, e agora observando lá do Ituano e fazendo um retrospecto aqui do que o Ituano fez, ele teve 3 vitórias em 13 jogos, contando um de hoje no Campeonato Paulista. Tava lutando contra o rebaixamento até a última rodada e agora é semifinalista. Vinícius, a gente já falou da bizarrice da organização do Paulista, mas com um campeonato com poucas datas, muitos apontam que talvez seja um dos formatos mais interessantes de se jogar, mas como explicar um time que estava lutando contra o rebaixamento tá brigando por uma vaga na final? Pois é, são as bizarrices, né, do regulamento, mas acaba também nos proporcionando essas grandes zebras, né? O Ituano, que fez uma campanha muito ruim no Campeonato Paulista, ficou muito atrás de outros times que não passaram, acabou passando e fez história, né? Eliminando o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Então o Corinthians, muito forte aí em casa, acabou sendo eliminado. Porém, o Ituano não tem nada a ver com o regulamento, foi lá, fez história. E agora o que vier é lucro, né? E quem questione, né, o regulamento da federação, acho que a federação vai usar esse jogo como exemplo, né? Quando alguém questionar, vai falar, ó, assim deixa o campeonato mais emocionante para grandes zebras acontecerem como aconteceu nesse jogo. É isso, já que você tá com a bola, seu destaque final para essa noite de domingo. Bom, destaque claro pro Ituano. O Ituano jogou uma boa partida no seu jogo, fez o seu jogo, que era buscar o ataque, não se defendeu o jogo inteiro, pelo contrário, começou o jogo muito bem, obrigou o Cássio a fazer grandes defesas, no segundo tempo aí sim recuou, mas não sofreu como geralmente as equipes do interior sofrem contra as equipes da capital. Então fez um ótimo jogo e vem com muita moral para a próxima fase contra o Palmeiras. Vamos ver se essa equipe continua fazendo história. Neila, seu destaque final. Meu destaque fica também para a equipe do Ituano, né, que conseguiu segurar o Corinthians aí na Neoquímica Arena. Fez um jogo digno aí de finais, né? E agora vamos aí para o próximo jogo contra o Palmeiras. E aí um parabéns para a equipe do Ituano, que soube se portar muito bem aí no jogo contra o Corinthians. E falando no próprio Corinthians, ele joga amanhã lá pelo Brasileirão Feminino, tem transmissão aqui da MF, a bola vai estar rolando a partir das 8 da noite, bola rolando contra o Grêmio, então fique ligado aqui na MF, então não esqueça, claro, de ir lá no melhordofutebol.com, lá você tem as principais notícias do esporte, claro, se você tá aí pelo YouTube, pelo Facebook, dê o curtir, ative a notificação para saber quando começa o jogo de Corinthians de futebol feminino amanhã, a partir das 8 da noite, anote na agenda. Galera, aquele abraço e até a próxima Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Apresentamos mais uma transmissão com selo de qualidade MF, com a equipe revelação do Web Rádio Esportivo. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Continue ligado na nossa programação MF. Este conteúdo é apresentado por Pinnacle. Acesse www.pinnacle.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. MF Futebol é MF. O melhor do futebol. Aposte sem limitações na Pinnacle, a casa de apostas que oferece as melhores odds do mercado. Na Pinnacle, o usuário tem a maior variedade em apostas esportivas, automobilismo, basquete e esportes, futebol e muito mais. Não perca tempo, cadastre-se já em www.pinnacle.com e aproveite. Não recomendado para menores de 18 anos. Aposte com responsabilidade. Anuncie sua marca, seu produto, seu negócio na melhor do futebol. O rádio online tem a eficiência do rádio tradicional e a abrangência da internet. Anuncie já. Entre em contato pelo e-mail contato@omelhordofutebol.com e vem anunciar aqui. Olá pessoal, aqui é o Johnny Crazy. E você, precisou ou está precisando de uma voz padrão? Para sua web rádio, para sua loja, seu comércio, spot de rua, tudo isso e muito mais? Me chame aqui, Facebook Johnny Crazy Locutor, Instagram Free Johnny, e-mail jclocuta@yahoo.com.br e escolha os planos e pacotes para você se sair muito bem na hora da transmissão, na divulgação e tudo em geral. Me chame! Se você é estudante de jornalismo e fanático por futebol, venha para a equipe MF desenvolver o seu potencial. Entre em contato pelo e-mail contato@omelhordofutebol.com e venha fazer parte do nosso time. MF. Siga o melhor do futebol nas redes sociais. Facebook, facebook.com/webradio MF. Instagram, @webradio MF. Twitter, @webradio MF. MF. MF. Copa Sul-Americana pelo Santos. E eu gostaria de fechar essa apresentação, desculpa se eu me alonguei, com um trechinho de uma carta divulgada pelo André na última semana, nos últimos 15 dias, para o comentarista Led Carmona, ídolo Led Carmona, inclusive, se eu estiver ouvindo, por um abraço. O Led chamou o André de André Balada, ao vivo, a resposta de André, que eu vou ler na íntegra aqui. A foto que gerou o apelido tem quase 10 anos, mas nunca me perguntaram se na época atravessava por problemas particulares. Mesmo assim, assumi o erro e aprendi. Os números provam isso dentro de campo. São quase 150 gols na carreira, maior artilheiro do esporte em edição de brasileiro, seleção brasileira, títulos, passagens por clube gigante, entre outros feitos. Algo de tudo isso seria impossível se eu fizesse o juiz ao apelido. Respeite-me para ser respeitado. Com isso eu fecho a apresentação do nosso André. Eu acho ótimo que a gente vai lá ler a carta na íntegra, mas a gente tá chamando de André Balada, né? Pois é, eu fiquei super nervoso. Falei, pô, será que eu falo? Mas acho que eu vou falar só André, ninguém vai saber quem é o cara, né? André, se você estiver ouvindo isso aqui, um abraço, cara. Desculpa aí. A gente é muito seu fã. Demais. Eu sou seu fã, André. Mas diferente do Luiz, eu tenho uma opinião clara, sem clubismo, de que entre André e André Lima, eu fico com o alvinegro André Lima. E não é por causa do Botafogo. Não é só pelo que ele fez pelo Botafogo. Mas eu vou chegar lá. Vamos dar uma passadinha na carreira do André Lima, apresentar o André Lima pra vocês. Posição legal, André Lima, por cobertura! Gol! Ele fez a base toda no Madureira, inclusive junto com o Maicon, também volante do Grêmio, fizeram a base juntos, mas ele aparece pela primeira vez no profissional pelo Vasco. Ele faz alguns jogos ali, mas muito jovem ainda, e ele fica marcado por um episódio específico de uma derrota do Vasco pro Palmeiras, que o Vasco tava tomando um pau do Palmeiras, tava 4-5-0, e ele, um jovem, um adolescente, faz o seu primeiro gol no profissional e comemora igual um louco, comemora como se fosse um gol de Copa do Mundo, porque realmente era seu primeiro gol no profissional, mas isso não pegou legal, não pegou muito bem, os vascaínos não gostaram da comemoração do André Lima, e ele acaba não tendo muita chance depois de não ter tanta oportunidade no Vasco. Ele vai pra Bélgica, e aí me perdoe o meu francês e ou holandês, mas ele jogou no Germinal Berchot, também não teve muita oportunidade, e volta pro Madureira em 2006, faz 9 jogos e 3 gols no Campeonato Carioca, é vice-campeão, perdendo a final, inclusive pro futuro time dele, Botafogo, e time do coração dele. Tem uma passagem muito curta pelo Gama, e recebe uma oportunidade de Sampaio Corrêa, talvez seja o primeiro clube em que o André se destacou. Ele teve 15 jogos e 15 gols no Campeonato Maranhense, lá ele foi treinado por ninguém mais, ninguém menos que Gilson Kleina, e do Sampaio ele recebe um chamado ali com, em 2007, com 19 anos, do Montenegro, né, sempre influente Montenegro na política do Botafogo, pra jogar no Botafogo. E aí, pô, é o cara com 19 anos indo jogar no clube do coração dele. E naquele Botafogo de 2007, no Carrossel Alvinegro, time com o quadrado mágico ali de Zé Roberto, Lúcio Flávio, Dodô, Jorge Henrique e o André Lima, dando muita dor de cabeça pro Cuca pra encaixar ele ali. Foram 34 jogos e 21 gols. Infelizmente, nenhum título, mas aí a gente pode botar na conta de terceiros ali. Não quero entrar em nomes, não quero entrar em detalhes, porque todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, de que episódios eu estou falando, mas ele vai muito bem no Botafogo e a nível nacional é o primeiro grande destaque dele. Vai pro Hertha Berlim, não joga muito. Em 2008 ele vem pro São Paulo. No São Paulo ele é campeão brasileiro. Em 2009 ele fica mais um pouco no São Paulo, até a metade do ano, e volta pro Botafogo. Em 2009 ele é fundamental na campanha do não rebaixamento do Botafogo. É, a gente lembra muito do Jobson, dos gols importantes do Jobson, mas o André Lima foi importantíssimo nesse campeonato. Ele, apesar de não ter jogado as últimas rodadas por conta de uma lesão, que ele se lesionou num jogo da Sul-Americana contra o Cerro Porteño, que depois viria jogar contra o Fluminense na fase seguinte da Sul-Americana, e acaba o contrato dele com o Botafogo ali de 2009 para 2010, vai pro Fluminense, vai pro rival carioca, mas como o Luiz sabe muito bem, e vocês também, no Fluminense tinha um tal de Fred, e pô, você disputar a posição com o Fred não é a coisa mais simples do mundo. E aí ele sai do Fluminense e começa talvez o capítulo mais legal da carreira de André Lima, que é a sua passagem no Grêmio. Ele chega ali meio desacreditado, mas entrega muito gol e vira não sei se podemos dizer um ídolo, mas um cara que a torcida tem muito carinho. Um cara que fazia muito pela rivalidade, fazia muito bem aos gremistas. É, acho que todo mundo aqui consegue lembrar do primeiro gol da Arena do Grêmio que o André Lima faz no amistoso, e ele comemora quicando no chão, tal qual o goleiro que diabo do Mazembe, que tinha recentemente derrotado o Inter no Mundial. Ele faz gol num jogo contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, primeiro jogo do Ronaldinho Gaúcho no Olímpico, contra o Grêmio. O André Lima acaba com o jogo, faz dois gols, provoca, ele fica parado na esquina. Então, é realmente ali, o Grêmio foi o grande momento da carreira do André, ali, junto com o Botafogo em 2007, 2009, claro, mas foi uma sinergia do André com a torcida, porque ele metia muito gol. E ele provocava o Inter, ele fazia questão de dar orgulho aos torcedores de ser gremista. Depois do Grêmio, ele tem uma passagem relâmpago pro Vitória, vai pra China, na China joga muito pouco, tem uma lesão séria, mas volta pro Brasil em 2015 pra jogar no Avaí. E aí no Avaí ele tem 42 jogos e 16 gols, inclusive um gol que ele comemora fazendo o 5-0 com as mãos. Em 2016 ele vai pro Atlético Paranaense, também ali mantém uma média parecida, 49 jogos, 14 gols. Em 2017 ele vai pro Vitória, que também é um time que ele teve um destaque bom. Ele chegou a fazer 15 gols ali em 44 jogos. Tem um fato curioso sobre 2017, que ele quase foi pro Botafogo para jogar a Libertadores, mas o Jair Ventura, o técnico da época, vetou, porque aparentemente Roger e Brenner era melhor do que André Lima. E aí a gente vê as opiniões de cada um. Brenner é o Brenner? Fica no Vitória. Brenner, que da base do Inter. Da base do Inter, aquele meio horroroso, coitado. Horroroso. Continua no Vitória. E em 2019, ele vai pro seu atual time dos Estados Unidos, Austin Bold, do Texas. Ele já, primeira temporada, joga bastante, 38 jogos, 17 gols, tá lá até hoje. E agora, para encerrar a carreira do André Lima, um fun fact sobre o Austin Bold, que é quem joga com ele no Austin Bold, e é o camisa 10 do Austin Bold, é ninguém mais, ninguém menos que o atacante Kleber Gladiador. Mentira, que a dupla de ataque é Kleber Gladiador e André Lima. Kleber Gladiador e André Lima, no Austin Bold. Eu pagaria um jogo da MLS pra ver. Tranquilamente. Vem cá, ô Morão, você falou de fun fact, antes de eu entrar nos argumentos aqui, por que o André Balada é melhor jogador, é mais jogador do que o André Lima, você conhece a história do fã do Te Amo André Lima? Aí eu ia chegar lá. Ah, porra. O Darley? Darley? Darley, o cara tem 5 tatuagens do André Lima. É, realmente. Isso aí, o cara tem que ser muito ídolo. Isso é pra poucos. Eu ouso dizer que é o único jogador do mundo que tem um fã desse nível. Eu também. Já começa a dizer o tamanho do André Lima. Eu já depois pesquisa no Google aí, torcedor Te Amo André Lima, fã do André Lima, vai aparecer. Eu já vi matéria sobre ele lá no jornal, no Espetacular, sei lá. É assustador, assim. É assustador. Tomara que esse menino tenha auxílio terapêutico, porque realmente é assustador. Mas voltando aqui, mano, eu acho que o seu clubismo está completamente cego por André Lima, assim. Acho que...